Quitandinha. Ah, treme tudo. Billy Brasil. Eu caí na tentação do mundo. Perdi meu amor. Já não tenho nem por um segundo. Eu não lhe dei valor. Foram tantas vezes que ela avisou pra mim. Baby, eu vou. Se você continuar assim. E eu não queria ouvir nada. Preferi me trocar por mil baladas. E bonito, encontrei você, minha vida. Só tem um jeito. Se o DJ tocar nessa música, DJ Rony Moreno toca. Moreno toca.